Maria. Foram ao sepulcro visitar Jesus. Chegando lá, se espantaram. O lugar vazio estava, mas o anjo do Senhor estava ali. E para elas assim falou: a quem buscas não está mais aqui, porque já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. O meu Jesus ressuscitou. Maria Madalena, a outra Maria, saíram apressadamente a comentar o que no sepulcro acontecera. Quando no caminho encontraram com Jesus, o mestre lhes ordenou e de dizer aos meus irmãos que estou indo pra Galileia e lá me verão. Muitos creram e outros duvidaram, mas o mestre, tomando a palavra, desfalou, dizendo assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Ensinai a guardar as coisas que eu vos tenho dito. Eis que estou convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Amém. Ele já ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou pra nos salvar. Ressuscitou, ressuscitou por nos amar. Ressuscitou, ressuscitou e vai voltar. Ressuscitou e vivo está. Ressuscitou.